teu silêncio me anima. Yeah. que não te vi, da guerra em que não cresci. O ódio tu guardaste, do tempo em que cá ficaste, tu nunca me contaste. Se és branco ou negro, a mim tanto faz. A ti só nossa diferença, que em nome da tua crença ditou esta sentença. Eu nunca entenderei qual foi o direito ou lei para a culpa que eu formei. a matutar e tento buscar uma razão para explicar o tempo que gasto sem nada mudar. Vivo de sonhos em nenhum lugar, mas tenho consolo para me confortar, de ter ideais, de acreditar que a vida vale mais do que vê-la passar. Será que apenas me resta falar? Será que ainda vou incomodar? Somos aqueles que me mandam calar. Dá-me a verdade. que simboliza um sonho teu, que tenho eu que aprender para um dia livre ser por ti. Eu espero para me proteger, para me acolher, ter um lugar, confiar em ti, esta mágoa, esta ânsia, porque sigo ser. Sim, assim sempre igual, em tom cinzento, onde apenas sou mais um. Nem sequer é só por um momento, para um pouco para pensar neste seu tormento. Pois eu sou filho de gente que não desatina, toda a vida fui fiel a uma doutrina que apenas me deprime, me sufoca e me disciplina. Quem me aponta uma saída para esta rotina? Sexta-noite não me falem mais de trabalho, eu quero ir embora pro arraial dançar, colar, tenho uma amiga à espera. Pelo menos uma vez que seja diferente e tente me perder, seja apenas um escravo do prazer. Sexta-feira tudo passa lento, nasce o dia sempre igual, em tom cinzento, onde apenas sou mais um. Nem sequer só por um momento, para um pouco para pensar neste seu tormento. Sexta-noite não me falem mais de trabalho, eu quero ir embora pro arraial dançar, colar, tenho uma amiga à espera. Pelo menos uma vez que seja diferente e tente-me perder, seja apenas um escravo do prazer. escola eu